maravilhosa graça que nos foi dada de graça. Despedaça a maldade escancarada e não disfarça. Veio sobre nós num sacrifício de pureza, um presente enviado direto da realeza. Perfeito, ideal, excelente, especial, completo, absoluto, impecável, coisa e tal. Me fez imortal, credenciado para a glória, afirmado no calvário pelas marcas da vitória. A todos estendida, mas nem sempre entendida. É o ar do nosso ar, essencial pra nossa vida. Liberta dos grilhões e muda as convicções. Abre os olhos pra verdade, gerando transformações. Base pra sobrevivência, vivemos por conta dela. Pra quem abre o coração, sua pureza se revela. Abrilhantado o caminho que aconselho pros meus. Viver na graça que é de graça, graças a Deus. Sem tua graça, o que seria de mim? Vivo na sombra do Altíssimo, isso me alivia. Lembrar dos velhos erros e pensar que bom seria se na vida eu pudesse consertar, voltar no tempo. A graça joga as falhas no mar do esquecimento, coberto com seu sangue santo e puro, imaculado, derramado pra limpar a podridão do meu pecado. No momento em que pedi perdão, o céu se abriu pra mim, e dos lábios de Jesus eu pude ouvir um sim. Firmado na rocha, pedra da esquina angular, nem o vento nem a água do mar podem derrubar. O frio congela a pele, mas o meu coração queima. O sangue quente de Jesus é que corre nas minhas veias. A certeza do que não se explica se resume em fé. Recomecei o meu caminho na trilha de Nazaré. Perfeita conexão que redime o réu, faz os pés sair do chão e pisar o solo do céu. Sem tua graça, o que seria de mim? A paz, a graça e sua presença me basta, porque sou sua casa, fez em mim sua morada. Eu sei o valor que seu espírito tem, acima de tudo esse é o meu maior bem. Por ele eu renuncio aquilo que o mundo quer, que eu rejeite seu sacrifício, abandone a minha fé. Os autógrafos, as palmas já não me iludem mais. Os cliques no camarim, os cachê de 10 mil reais ficaram pra trás, antes eu não tinha paz. Agora o velho homem jaz, pra trás não olho jamais. Pois entendi o valor daquele que se entregou, se fez maldito na cruz por esse homem pecador. Merecedor? Não, nunca vou ser. Por isso viver por Cristo é minha forma de agradecer. Por ele viver, com ele morrer, pra no dia D, por seu amor, renascer. Sem tua graça,